que eu vou. Se fores como eu, também vais querer lá ficar. Sentado à beira-mar, olhando o horizonte, deixo a promessa de um dia cá voltar. A Ilha dos Amores.